Alfa Baixar Travado 4062. 62, livre pouso no 10, vento no 00 graus, 8 nas, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, azul 4062. Azul 4062, solo aos 22, livre à direita, táxi na sua frequência via Alfa, Índia, portão 1. Ok, táxi na sua escuta via Alfa, Índia, portão 1, 4062. Torre Salvador, é o Trip 5317, cliente da informação Bravo, para Belém, pronto, copo. Trip 5317, autorizado Belém, nível 360, via Pesulu 41. Saída Momo, transição Trova. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5404, coteja. Autorizado Belém, pela Apesulu 41, 360, nível Momo, Trova é a saída. E se usa 10, curva à esquerda após a mesma. Controle 119.8, transponder 5404, trip 5317. Planejamento correto, chama para feedback acionamento. Chama pronto, trip, muito obrigado. Como 330, bom dia, senhor identificação, vou direto etapa descendo a 2 mil pés, o QNH em Salvador no 03, reporte o localizador. Uno 330, confirme o sindicado. 09. Confirme. 74. Sente. Salvador, boa noite, Tânia, 3520. Sente da informação, Oscar. 3520, a senhora identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça 3 mil pés, o que legal no 03, reduz 2309. 10-3 mil, ajustado padrão, reduzido 200 e quantos nós, senhoria? 230, se possível. 200, pode manter 250? Autorizado. Então, 3520, a separação com a nave à frente de 8 milhas está sob vetor, vai voando para o 045, limite ao localizador. Gente, esquerda 045, limitado ao localizador. 3520. Olha o TAN 3520. Prossiga. Só confirmando, qual que é o nosso número na sequência para pouso? 2. A gente vai seguir esse voo na nossa frente? Afirmativo. Qual que é a indicada que ele está mantendo, senhoria? Aguarde. Voo na 330 indicada. 250, 330. 250, então. Salvador, boa noite, boa noite para você, 190 para 150, informação Bravo. Bono 896, boa noite, adicione identificação, autorizada a chegada Mari, desça 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3, 2509 indicado. para 4013, 2500. Como 330 após desvios para o Aduna, está livre LS, reporte estabilizado. E na Aduna, após desvio, após desvio, foi reporte estabilizado. Como 330. Controle, Samodão, último dia, web 6746, sente da Bravo. Web 6746, bom dia, senhor, identificação autorizada a chegada à área, desceu 050, reduz 2509. Estimativo na 050 na Mare, reduzindo 259, o S746. Aprozona agora o Bono 330. Gente. O TAN 3520 pode voar a Duna também? 3520 vai interceptar o localizador na proa 065. Gente, TAN 3. Então curva direita agora proa 065. Afirmativo. Curvando a direita proa 065, TAN 3520. A 10 milhas de Duna, o Gono 330 vai iniciar a redução. Aqui que chegou, prossiga. É, solicitamos um reboque do portão 7 até 43, posição 9. Autorizado, reporte ao término. Voltaremos ao término. 2209. Já está mantendo 210 já, senhorita. 5899, Sione, identificação, autorizado chegada à Mária, desceu 060. 3520, desceu 2000 pés, reporte localizador. 2000, reporta no localizador, tá? 3520. Para pushback acionamento 35317, o pátio 3. Dia de formações. Está livre de desgol no 896. 896. Tá 96746, reduz 2209. 2209, reduzindo 6746. Observador, WebJet 5809. Estabilizado no ILS Golan 33A. 330, complete aproximação, torre 1 no 8612. 8612, bom. Controle, autoriza pro de Duna para o 8896 para desvio de informações? Está autorizado Duna descendo a 2000 pés, reporte localizador Gol no 896. Descendo para 2 mil pés na proa de Duna, reportará no localizador, o Gol no 896. 3390, o ajuste chegou no 330, posso autorizar. Mike, X-ray Golf, mantém a posição através do portão 612. Gente, objeto 509, acione identificação, autorizada a chegada à mão, decisão 070. Da MAN 070F5809. Confirme. Poderemos manter aqui no através da 7? Pode manter no através do 612, se desejar. Ok, então. Manter no através do 612. Oi, Salvador, boa noite. 3520. Boa noite, tá 3520, reporte externo. Vai reportar o externo, tá 3520. 2 Salvador, 7 no 4, boa noite. 7 no 4, prossiga. Para autorização 230, Salvador. 46, desce para 2 mil pés, o que é legal no 013, reporte localizador. Ok, 2013, Cusarino Lock, 6746. 2307, Pucaju 10098 403 └└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└př Torre Salvador, trip 5317-78 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna São Luís, pronto, táxi. 178 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera. Juliette Alfa, reporta pronto, ponto espera da 1-0, trip. Sono 330, solo aos 44, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Boa noite, Gol 1896, completa aproximação, Torre 1 no 8, 62, boa noite, Salvador, boa noite, Gol 1896, passando duna no localizador, Gol 1896, reporte externo, reportará no externo, 8 96. 3520, livre pouso na 10, vento 090 graus com 9 nós. Livre pouso na 10, 3520. Gol 896, passando externo, trem baixado e travado. Gente, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Guardando pista livre no 896. Mike X-ray Golf, autorizado até o PAT 3, reporte ao término. Via direita, proa 135, limite ao localizador. Proa 135, limite LOC, web 589, 4063. Entrou na fase dianteira, podemos iniciar o reporte, Mike X-ray Golf. Confia, Mike X-ray Golf. Nós podemos prosseguir no reporte e o trip aqui já passou a nossa dianteira? Afirma, nós já foi autorizado, reporte ao término. Ok, obrigado. Para pushback, essa na linha, no 04, ou no 7. Autorizado, chama para o táxi. Chamará o 7. 3520, solo aos 47, livre à direita, dá passagem ao banho da Goa, após táxi via Alfa, nessa frequência, parte antes da Juliette. Juliette, Alfa, porta antes da Juliette, da 3520. Fono 86, livre pouso na 10, vento 090 graus, com no 0 nós. Livre pouso para o 1896, na pista 1-0. Viu na Pro 055, acusará. No localizador, no ajuste 1013-F5899. Acertando o lock, o 6746. 6746, complete a aproximação, Torre 1 no 8612. 8612, boa noite. Boa. Torre Salvador, bom dia, web 6746. Bom Bom dia, 6746, reporte externo. Cruzar. O objeto 5809, reduzão 9709, informo que vai ultrapassar o curso localizador. Vai voar no máximo 5 milhas nessa proa. F-170, F-580. 1-0, já se conta pronto, senhor. 317, ali mantém 1-0. Ali mantém o trip 5317. F-0 mantém posição antes da Juliette, aguardando a aeronave da companhia que vai sair no táxi. F-896, solo aos 48, livre à direita, táxi nessa frequência via alfa, mantém a posição antes da Juliette. Livre à direita, táxi via Alfa, manterá a posição antes da Juliette. Boa noite, na frente. Salvador, muito boa noite, voo 906, informação, bravo. 606, saída prevista pouca, transição Aracaju, aguarde cópia. 06. 317, devido decolar da 10, vento 090 graus com 89. Fazer decolagem 10, 6, 17. Salvador, gol 07, no passo para o táxi, 94 a bordo, 2 horas e 14, alternativa. 2 externo, 6746.